11h55, agora na cidade. Após indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, a oposição já se prepara para a sabatina do criminalista no Senado. Serão explorados pelos parlamentares o processo de prisão do presidente Lula e a atuação do advogado na Lava Jato, na tentativa de desgastar o petista. Lula indicou Zanin ontem para a vaga do Supremo Tribunal Federal e disse que ele se transformará em um grande ministro da corte, onde poderá atuar até 2050. Conheço suas qualidades, formação, trajetória e competência e acho que o Brasil irá se orgulhar de Zanin. O advogado será sabatinado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde o nome dele será submetido ao colegiado e, posteriormente, ao plenário do Senado. São necessários, ao menos, 41 votos dos 81 senadores para a sua aprovação. A oposição não concorda com a indicação de Zanin, porque vê um conflito de interesse na escolha, já que ele foi advogado do presidente Lula durante a Operação Lava Jato. No entanto, há um certo constrangimento de ir contra o eventual ministro do Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Cultura vai ficando por aqui. Sexta-feira, 2 de junho, 2023. Diretor de Engenharia Técnica, Daniel Gomes. Jornalismo, Osiris Sobrinho. A Administração de Artemisa Duarte. Direção-Geral, Plínio Carlos. O Jornal da Cultura volta amanhã, às 11h30 da manhã. Acabamos de apresentar Jornal da Cultura. Jornalismo sério e com credibilidade em cada notícia. Jornal da Cultura, o seu jornal. O seu jornal. Tô reconhecendo através desse áudio. Foi eu quem bebei naquele quarto do jeito errado. Tô falando pra você, confesso. Olha, eu admito, eu fui 100% iludida, mesmo com seu aviso. É que eu não acreditei que aquele beijo fez. Era só momento, eu desconfiei que tinha sentimento. E me dá saber que não tava tendo. Tá doendo, tô chorando. Queria ter deitado apenas por prazer, mas ainda tô fazendo planos. Tá doendo, eu tô bebendo e não tá curando. Se você ouvir esse áudio, por favor responde. Como faz pra te esquecer? Pra onde? Que aquele beijo fez. Era só momento. Eu desconfiei que tinha sentimento. E me dá saber que não tava tendo. Tá doendo, tô chorando. Queria ter deitado apenas por prazer, mas fiz amor fazendo planos. Tá doendo, eu tô bebendo e não. Me fala lá. Deixa eu te confessar uma coisa agora. Tô reconhecendo através desse áudio.

saudade bateu. Ah, se essas paredes não falasse, ah, se essa cama não lembrasse o amor que tu me deu, foi o que me fudeu. Ô morena, vem cá, me deixa eu te amar. Doutor Jorge Fernandes. Diz, Maiara. Como é que anda a sua vida, amiga? Se for o coração, tá ruim. Tá difícil. Eu vou contar pra Maraísa. Conta então pra gente. Conta aí, amiga. Amiga, abre essa cerveja que a história é longa. Aumentei a lista com mais um moleque pra contar. Ah, não é possível. O vinho era muito chique, restaurante top. Mas aí, tava tudo certo. Mas quando a gente foi pra cama, amiga, entrei em choque. O que aconteceu? Falou que ia fazer isso e aquilo. Prepara que eu vou acabar contigo. Mas não foi nem metade da metade do prometido. Quem errou de novo? Peguei outro pode falar muito, mas é roxo. 5 minutinhos já virou o olho. Adivinha aí, quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo. 5 minutinhos já virou o olho. Achou que ia tirar a roupa. CY 903, 1460 kHz, Rádio Cultura M. Estúdio localizado na Avenida João Ribeiro de Carvalho, número 99, Centro de Amarante, Piauí. CEP 64400/000. Telefones 86 99589-6515 e 3292-1129. E-mail Rádio Cultura de Amarante PI @hotmail.com. Transmissores no bairro Areias, com 1000 watts de potência. Rádio Cultura, a nossa rádio. Rádio Cultura de Amarante apresenta mais um campeão de audiência com a qualidade da sua rádio. Cultura AM, 1460 kHz. Continue ligados. Aqui só toca sucesso. A partir de agora, entra no ar o programa Canal Livre. Uma hora inteira com muita música, informações do município de São Francisco do Maranhão, prestação de serviços e atendimento ao ouvinte. Canal Livre, patrocínio Prefeitura Municipal. Municipal São Francisco do Maranhão, cada vez melhor. Olá, minha gente, boa tarde pra vocês. É nesse ritmo que a gente volta, né? Boa tarde, meus amigos. Olha a hora, agora são 12:09. Estamos de volta aqui pelo nosso programa Canal Livre, patrocínio Prefeitura de São Francisco do Maranhão, cada vez melhor. Vamos chamar o nosso time aqui, galera, que trabalha conosco. Lá no transmissor, a Raquel Souza, direção de engenharia técnica. Ele, o Daniel Gomes, direção de jornalismo. Osiris Sobrinho, direção geral Plínio Carlos. Aqui na recepção, a nossa amiga Artemisa Duarte. E aqui na locução, esse amigo de vocês, Eli Silva. Nosso telefone fixo 3292-1129. O nosso telezap é o 869-9589-6515. Olha, já tem uns avisos. Tem pedidos musicais, a sua participação aí pelo nosso WhatsApp. Estamos na internet aí pelo aplicativo Radiosnet e no site radiocultura.com.br. Você pode ouvir em qualquer lugar sem fronteiras. Boa tarde, gente. Já tem avisos. Participe conosco, mande a sua mensagem. E nós estamos aqui para atendê-lo com todo carinho. E ouvi você dizer que está morrendo de feliz, que eu sou pra você tudo que você sempre quis. Noite fria, penso em você, só queria estar com você. Noite fria, penso em você, só queria. Ei, forrozão gostoso do Mastruz com Leite, né, gente? Muito gostoso, é, muito legal. Gente, olha aí a hora certa para você não chegar atrasado no compromisso. Agora são exatamente, confira aí, 12h12, aqui na nossa querida Rádio Cultura, boa tarde. Vem aí a segunda edição dos Jogos Escolares em São Francisco do Maranhão. A competição promete um show de talentos e alegria. A abertura será no dia 3 de junho, no Ginásio de Esportes, o Nogueirão, com grande apresentação das delegações das escolas, nas modalidades futsal masculino e feminino e judô masculino e feminino. Segunda edição dos Jogos Escolares em São Francisco do Maranhão. É a Prefeitura Municipal trabalhando cada vez mais para melhorar o esporte educacional de São Francisco do Maranhão. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Prefeitura Municipal. São Francisco cada vez melhor. O centenário é logo ali. Muito bem, meu povo maravilhoso. Tá aí, a abertura dos Jogos Escolares é amanhã, dia 3, hein? Tá todo mundo convidado. Vamos lá. Vamos seguindo, minha gente. E que bom ter você na nossa companhia, meu maestro. Vamos começar muito bem com Maiara e Maraíza. A culpa é nossa. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Já que você não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Antes de ter feito o que chama de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. E a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Já que você não quer sair como muita história, então mente aí que a culpa é nossa. Já que você não quer sair como muita história, então fala aí. De ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Já você não quer sair. Como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Começando com chave de ouro, Maiara e Maraísa, a culpa é nossa, aqui no canal Olha a Hora, gente. Confira agora, são 12h15, tem Alice Silva até às 13, aqui levando muita alegria na sua Rádio Cultura, programa Canal Livre, patrocínio Prefeitura Municipal, na gestão Adelbardo. Canal Livre, a alegria do meio-dia. Na última aqui amiga, eu já é sucesso. Esquentando as turbinas do Canal Livre. A muda de beijo te arranca do peito. Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito. Não adianta correr atrás, sou eu quem não quero mais. Acabou, oh, oh, oh. Acabou, oh, oh, oh. Eu já me decidi, tu só foi ruim pra mim. Baixou as traduções e segue no linha. Na última briga eu já tinha avisado, se tu não mudasse eu ia ser obrigado a mudar de beijo, te arrancar do peito. Mas tu meteu a louca, vacilou e fez o mesmo jeito. Sucesso aqui no Canal Livre. Gente, eu volto já já com os avisos. Tem muitas informações para vocês no Canal Livre. Estamos apresentando Canal Livre, músicas e informações. A tradição continua. Morena Sacana. O professor Netinho convida toda a população de modo em geral para participar da melhor festa da região. Aquela que já é tradição. É dia 10 de junho e a animação vem em dose dupla. Jackson e Letícia. Jackson e Letícia. E a banda Sensação da Galera. Morena Sacana. O pancadão do Maranhão. Morena Sacana. Bota pro vaqueiro na reboadinha. Vem na macetada que eu vou na botadinha. Animando o festejo da comunidade Bom Jardim. Essa festa é imperdível. E a animação terá início a partir das 9 da noite. É Morena! Morena Sacana! Segue o piseiro! tarde, haverá várias partidas de futebol, masculino e feminino. As banqueiras que comparecer vão pagar uma taxa de R$80. Lembramos que a festa terá segurança total durante a noite toda, na portaria e dentro do clube. Haverá carro saindo de várias localidades, trazendo toda a galera. Anote aí. É dia 10 de junho, na comunidade Bom Jardim, no Clube do Netinho. Banda Morena Sacana, o Pancadão do Maranhão. Imagina que eu não posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carro. E Jackson e Letícia, é forró e piseiro até umas horas. Então anote essa data. Venha participar dessa grandiosa festa. Realização: Professor Netinho e família. Meu coração. Estamos apresentando Canal Livre. Músicas e informações. Segura, galera, tá aí nas impressão. Uísque e paredão. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Deixa eu mandar um alô, minha amiga Solange. Grande Solange lá na Prata, município de Amarante. Alô, Solange, um abraço. Sua família toda aí na escuta aqui do Canal Livre. Boa tarde pra você. Obrigado, Solange. Tá aí ligadona, né? E na Prata, manda o link aí pra galera. Joga o link aí que eu mandei pra mano, para o pessoal escutar aí, manda o nome da galera, que a gente manda um alô todos os dias. Um abraço, minha amiga Carminha, ali na Vila Feliz, é, velho. A Carminha tá toda tarde aí fazendo as caminhadas, né? E a gente se encontra lá na altura, nas proximidades da Vila Feliz, né? Grande Carminha, um abraço, minha amiga, obrigado pela curtição. Ela disse que é fã do programa, tá todas as tardes ligadona. Vou lá, meu filho, vamos trazer os avisos, os recadinhos aqui no canal. Atenção, atenção, Lourdes, na Pinicada. Maria José avisa que vai às 12h30, pede para aguardá-la. Atenção, Lourdes, no povoado Pinicada. A Maria José avisa que vai às 12h30, pede para aguardar. Atenção, Chico, no Buriti Grande. O Celso avisa que a Raimunda tem melhoras. Atenção, Chico, no Buriti Grande. O Celso avisa que a Raimunda tem melhoras. Quem ouvir, por gentileza, repassar esse aviso. Vice. Era. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de gelada. É, galera, já tá preparando a garganta para o final de semana, para abastecer o tanque. É isso aí, que se beber não dirija, se dirigir não beba, viu? Deixa o carro em casa, né? Aluga aí um táxi, um mototáxi ou um carro de mão. Seguindo aqui com o Canal Livre. Atenção, atenção, no sino assentamento Caju. O Nilton avisa que conseguiu comprar a peça e enviará amanhã pela Rosa do Bastião. Atenção no Si, no assentamento Caju, o Nilson avisa que conseguiu comprar a peça e enviará amanhã pela Rosa do Bastião. Atenção, atenção, Maria da Cruz Soares, no Curral de Varas. A dona Deusuíta avisa que o problema só resolve com a sua presença. Atenção, Maria da Cruz Soares, no Curral de Varas. A dona Deusuíta avisa que o problema só resolve com a sua presença. Portanto, venha! Minuto da música! Alô, Romildo Júnior! Segura, meu amigo Zé Calvino. Meu amigo Evaldo Pacheco Netinho. A sua digníssima esposa. Grande Netinho! Netinho ainda joga ainda? O jogo do Netinho hoje é só arremesso de copo e lançamento de ponta de cigarro. Né, Netinho? Vamos praticar atividade física, viu, Netinho? O Netinho do conjunto residencial, Zé Reinaldo. Atenção, atenção, Joaquino, povoado Nova Betel. O Dete avisa que só vai amanhã. Atenção, Joaquino, povoado Nova Betel. O Dete avisa que só vai amanhã. Atenção, Tereza no canto. O Reginaldo avisa que a campanha foi prorrogada. Pede que venha na próxima semana para resolver o problema da GED. Atenção, Tereza no canto. O Reginaldo avisa que a campanha foi prorrogada. Pede que venha na próxima semana para resolver o problema na AGED. Abraço, Sandrinha, aí na AGED, né? Diretora da AGED. É a Agência Agropecuária do Estado do Maranhão. Galera, já vacinou aí, meu filho? Vá vacinar o gado e traga a nota fiscal, viu? Porque senão você não consegue vender o gado, não. Nem pro Piauí, nem pro Maranhão. Tem que ter a nota fiscal aí da vacina, viu? Alô para... Eurenice, é isso mesmo, né? Aurenice, né? Aurenice, tá certo, Aurenice no Pará, na escuta do Canal Livre. Alô, Aurenice, lá no Parazão, Amazônia. Um abraço ouvindo pela internet, fã do programa, Aurenice, né? Obrigado, próxima música segue pra você. A Deusilene ligou da Rua da Bandeira pedindo para ouvir um sucesso com Solange Almeida. Ei, Solange Almeida, sucesso, hein? Atenção, Valdeci, no Riacho da Serra. O Messias ligou do Barão e avisa que chegou bem. Atenção, Valdeci, no Riacho da Serra. O Messias ligou do Barão e avisa que chegou bem, viu? Vamos lá, gente, tem... Se tiver mais recado aí, manda. Deixa eu ver quem tá no zap. Manda alô aí, Solange. Pessoal aí que a gente bota a voz aqui, viu? Solange tá lá na Prata, torando lá um cozidão, né? Alô, Santiago! Boa tarde, minha amiga Alicia. Boa tarde, todos ouvindo o programa Canal Livre. Esse programa que tem uma grande audiência todos os meus dias, não é? Aqui em Santiago, de São Francisco, do Maranhão. É um prazer enorme estar participando do seu programa aí, Canal Livre, né? Onde eu quero mandar um alô aqui, meu amigo Miguel Grande, lá no Baiano, né? O Juju também, toda essa galera do Baiano, aquele abraço. Pessoal lá do Barro Branco, meu amigo Barbosa no Barro Branco também, né? Lá no Barro Branco, o Jó também no Barro Branco, lá no Estreito, e toda a galera do Estreito, aquele abraço. Você de Caraíba e toda a região, pessoal da Ponta da Serra, da minha comunidade, Comunidade Joá, Cachoeirinha também, né? Pessoal de toda a região, alô Fia, lá no Joá também, toda a família, né? Toda a galera do Joá, aquele abraço. Pessoal da Boa Esperança, pessoal da Taboca também. Seu Pedro Fulô, lá na Taboca também, que sempre nos ouve a gente falando aqui na Rádio Cultura, né? Alô, seu Pedro Fulô, rapaz, lá na Taboca, aquele abraço. E toda a sua família, toda a galera da Taboca, da Cachoeira, né? Da Boa Esperança, amiga da Guia na Boa Esperança e toda a família, né? Pessoal da comunidade aí, Cachoeira do Francial, do pessoal do Moura, das Contenas, de toda a região, aquele abraço. E eu quero que você toque uma vaquejada aí, se for possível, né? Com Galega Boiador, você escolhe uma bem bonita aí, né? Eu ofereço pra toda essa galera que tá ouvindo aí a Rádio Cultura, né? Tá bom? Aqui é o Santiago de São Francisco do Maranhão. Olá, Santiago, obrigado, meu irmãozinho. Obrigado pela participação pelo Telezap, meu amigo Francial. Santiago, homem do rádio, né? Vamos estar montando uma rádio lá no interior. Um abraço, meu irmãozinho, obrigado pela audiência. Grande, Santiago. Olha, é só mandar o seu alô que a gente passa aqui de boa. Bora, meu filho, Renanzinho Pressão. Os olhos agora e vamos ver. Onde você vem? A cena tá por cima, capoca. Rebolando devagar. Vai sentando. Vem, esse é isso. Paredinha, mete, mete. Chama, babá. gente, vamos pra frente que atrás, hein, gente? E aí, já almoçou? Ainda não, eu também não. Só almoço depois da 1h30 da tarde, né? Vamos trazer a Solange Alimeda. É, Solange Almeida. Vamos lá. Deixa eu mandar um alô para a Aurenice no Pará, na escuta do programa. A Deusilene, que ligou da Rua da Bandeira, pedindo para ouvir um sucesso com Solange Almeida. Os demais amigos que estão curtindo. Santiago, no finalzinho do programa, a gente vai tocar a tua vaquejada no nosso quadro Cantorias e Vaquejadas, aqui pelo nosso quadro de Literatura de Cordel. Tá bom, meu amiguinho? Grande garoto, Santiago! No Canal Livre, você pede e a gente toca. Vamos trazer Solange Almeida, essa voz linda. Sinceramente. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrada nesse teu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrada nesse teu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Gravando tudo. Meu amigo Júnior, minha amiga Silvia, da Segunda Confeitaria. Henrique CDZ é alvo. ETN Gravações. Ó a pressão. Sinceramente, não tá fácil pra mim, confesso. Te amo de verdade, não nego. Tá difícil viver sem você. Sinceramente, não consigo amar outra pessoa. Não vejo a hora pra poder dizer. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrada nesse teu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrada nesse teu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Sinceramente, não tá fácil pra mim, confesso. Te amo de verdade, não nego. Tá difícil viver sem você. Sinceramente, não consigo amar outra pessoa. Eu até tentei, mas não há boa. Não consigo te esquecer. Não vejo a hora pra poder dizer. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrada nesse teu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrada nesse teu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Eu tô com ele, mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Essa Solange Almeida aqui no nosso programa. Voz linda, maravilhosa da Solange Almeida. É sucesso, e se é sucesso a gente toca. O Daniel ligou do bairro Areias, pedindo para ouvir Zezo. Um abraço. Obrigado, viu? Não entendi aqui, perfeito. Ah, não entendi nada, mas vou tocar o Zezo aí. A Joana ligou da Fazenda Prata, pedindo para ouvir Amado Batista. Pode chorar. Vai para Cianin e Dalvani Soares no Encantado. Um abraço, gente, aí, pessoal do Encantado. Os amigos que estão pedindo músicas aqui na nossa programação. Super abraço pra você. Segura, Zezo! Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra. Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim. E a casa já virou tapera e já não presta mais. Fica esperando e a chuva não cai, e a chuva não cai, e a chuva não cai. Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado, e morre as crianças de fome também. Meu Deus, se eu não sei rezar, e peço meu perdão, só queria que chovesse aqui no meu sertão, pra que o homem possa cultivar. É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra. Nasce o algodão e o gado berra, e a minha sanfona volta a tocar. Eita, Zezé, véio, que toca aí, Zezé é pesada, né, gente? Vamos lá, vamos trazer sucesso aqui na nossa programação. Quem tá no zap aqui, olá, Eli Silva, boa tarde, passando para pedir uma música do Amado Batista, Folha Seca, ofereço para todos da comunidade Santa Helena, tá certo? Bota o nome aí pra gente saber quem é. Antes vou atender a Joana, lá da Fazenda Prata. Pediu Amado Batista, Pode Chorar. Oferece para Cianin e Dalvani Soares no Encantado. Deixa eu mandar um alô para Dalva e Newton Carlos no Balão. Alô Dalva, alô Newton Carlos. Um grande abraço para você e muito obrigado pela companhia. Vamos trazer o Amado Batista, Pode Chorar? Aqui é sucesso. No Canal Livre, você pede e a gente toca. Canal Livre. Se liga, Amado Batista. Bom dia. Vamos trazer, Amado. Que quebra a cara, corre pros meus braços. Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim. Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora. Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Cansei de bater cabeça com seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim, quando você volta eu penso que vai ser pra sempre. Você contraria tudo contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Ei, rapaz, a Solange tá chorando lá na Prada, né, Solange? Estou mais disponível pra lhe consolar. Tá chorando e apaixonada, né, Solange? Pode chorar. Pode chorar, minha filha, pode chorar, que o Amado Batista não vai mais voltar. Ei, gente, aqui é sucesso, o povo pede. No Canal Livre, você pede e a gente toca. Alô, meu amigo Leôncio Bezerra, um abraço pra você, grande Leôncio Bezerra, secretário de administração do governo Adelbarto. É o nosso prefeito Adelbarto mandando abraço aí pra toda a região, tá certo? Um abraço aí pros amigos aí da comunidade Belo Monte. Alô, meu amigo Jim, boa tarde, Jim, muito obrigado, grande Jim. Diz aí, Solange. Quero ouvir Zezé de Camargo e Luciano, gosto de você, mas gosto mais de mim. Pra toda a galera da Prata, pra Ana, Rosnete, principalmente Rosnete, que está de aniversário hoje. Vitinha, pra ter muita cerveja gelada aí, um bolo grande, muita carne assada pra comemorar o aniversário da menina. Deixa eu tocar os parabéns pra ela aqui. É, toca os parabéns aí pra sua amiga, viu, Solange? Que hoje tá com a mão no bolo, né? Parabéns, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Olha, amiga da Solange, hoje tá trocando de idade. Deixa eu colocar aqui a próxima música pro meu amigo, a turma aí do LC Frangos e Verduras, meu amigo Rael Produções e a galera da Metalúrgica do Riri. Não é isso? Estão ouvindo a gente no maior, na maior altura, né? Essa aí, o CD não tá aqui, viu, Rael? A galera tem que mandar o CD pra cá, né? Colocar na grade aqui. Tá certo? Eu dedico a próxima música aí pra vocês e agradeço pela audiência aqui no canal. No Canal Livre, você pede e a gente toca. É, você pede e vai escutar. Vou trazer Zezé de Camargo e Luciano atendendo a Solange, né? Lá na nossa querida Prata. É Prata, município de Amarante, né, Solange? Zezé de Camargo e Luciano, chama papai. Hoje é sexta-feira, era, era, era. Chega de quebrar a cara com você. É, já sei sucesso. Que continuar te amando não dá mais. Enfim, a história com você é sempre a mesma. No fim sou eu que enfrenta a chuva, os temporais. Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem. Fazer de conta que esse amor me faz feliz. Eu não vou mentir pro meu coração. Eu não entro nessa onda da paixão. Enfrentar inverno, crente que é verão. Eu não vou forçar a barra com você. Chega de pensar que nasci pra sofrer. Sem essa de tô vivendo por viver. Decidi mudar o rumo da conversa. Chega de pagar pedágio pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim. Sua indiferença me deixou assim. Inimigo do meu próprio coração. Vou parar as noites, ver o sol chegar. Enfrentar as ondas, vou vencer o mar. Vou bater de frente com a solidão. E assim eu vou atrás de um novo amor. Tentando te esquecer. Tirar de mim essa loucura. Quero morrer de amar. E assim eu vou um tapa na saudade que tenta ficar. Vá pra nascer uma mulher capaz de me fazer de pagar pedágio pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim. Sua sua indiferença me deixou assim, inimigo do meu próprio coração. Vou parar as noites vendo o sol chegar, enfrentar as ondas, vou vencer o mar, vou bater de frente com a solidão. E assim eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tira de mim essa loucura que é morrer de amar você. E assim eu vou tapa na saudade. É Zé de Camargo e Luciano, né? O nome da música, né, maestro? Chega! Atendendo a Solange lá na Prata, no município de Amarante Piauí, viu? Um abraço, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado, Solange. As amigas aí, pode ficar à disposição aí, à vontade, para mandar o seu alô para todos os amigos, né? Não só aqui do município de São Francisco, mas também os amigos de toda a região que escutam o nosso programa. A gente fica muito grato. Né? Canal Livre, a alegria do meio-dia. Segura! Segura o forró, segura o forró. A Silvana ligou de São Francisco do Maranhão pedindo para ouvir Henrique e Juliano, Chá de Casa. Chá de Casa Nova, só para curtir. É, Chá de Casa Nova, olha aí. Legal, essa música é linda, viu? A Joana ligou da Fazenda Prata participando do nosso programa, eu fico muito grato. Um abraço para você. O Daniel, lá de Areias, alô Daniel. Obrigado, viu, meu irmãozinho? Atenção Conceição na Itaúna, a dona Neta avisa que já está de saída. Atenção Conceição na Itaúna, a dona Neta avisa que já está de saída. Um alô para Dalva e Newton Carlos no bairro Balão. Próxima música segue para vocês, viu? Atenção, atenção para este aviso. Atenção, atenção Joaquim no povoado de Nova Betel. O Det avisa que só vai amanhã. Atenção Joaquim, no povoado Nova Betel, o Det avisa que só vai amanhã. Atenção Tereza no canto. O Reginaldo avisa que a campanha foi prorrogada. Pede que venha na próxima semana para resolver o problema da GED. Atenção Tereza no canto. O Reginaldo avisa que a campanha foi prorrogada e pede que você venha para resolver o problema da GED. Um alô e a próxima música para Aurenice no Pará, na escuta do programa. Alô, Deusilene, na Rua da Bandeira, em São Francisco do Maranhão. Obrigado pela participação. Atenção, Valdeci, no Riacho da Serra. O Messias ligou do Barão e avisa que chegou bem. Atenção, Valdeci, no Riacho da Serra. O Messias ligou do Barão, avisando que chegou bem. Quem ouviu o recado, por gentileza, repassar. Segura! Vou falar de amor. Tem mais recado aqui. Alô, meu amigo Jailson Caraíbas do Norte, aí no Barbeira Rio. Boa tarde. Meu amigo Fofoca, Jacaré, Budiga. Todos os demais amigos, meu amigo Valdinho aí no seu estabelecimento. Um abraço, a galera na escuta. Abraço, meu amigo Rael, ali no LC Frangos. E o meu amigo Riri na sua serralheria. Um abraço aí, garoto. Obrigado pela audiência. Alô, minha amiga Carminha, cadeira cativa, lá na Vila Feliz. Boa tarde, dona Cuta aí no Posto Maranata. Obrigado pela audiência. Vai mandando abraços para dona Ziza e sua família toda lá da Várzea Comprida. É, Várzea Comprida, Mimoso e região. Confira a hora certa, meu filho. Agora 12h49. Atenção, Luci, no assentamento Caju, o Nilton avisa que conseguiu comprar a peça e envia amanhã pela Rosa do Bastião. Atenção, Maria da Cruz Soares, no Corral de Varas. A dona Deusuíta avisa que o problema só resolve com a sua presença. Venha! Atenção, Lourdes, na Pinicada, a Maria José avisa que vai às 13h30. Pede para aguardá-la. Atenção, Chico, no Buriti Grande. O Celso avisa que o Raimundo tem melhoras, graças a Deus, tá bem. Alô, Aurenis, próxima música segue pra você, meu amigo Riri e Rael. Rael aí, que é homem sério, viu? Aí no LC Frangos e Verdura. Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava. Fazer sucesso aqui é pouco papo e muita música aqui no canal. No Canal Livre, você pede e a gente toca. Era sexta-feira, hoje a galera já tá esquentando as turbinas. A Silvana ligou de São Francisco pedindo para ouvir Henrique e Juliano, Chá de Casa Nova. Um abraço, olha aí, Chá de Casa Nova. Obrigado, minha gente. Antes tem um aviso aqui. Atenção, Conceição na Itaúna. A Dete avisa que já está de saída, viu? Essa música vai também para Dalva e Newton Carlos, no bairro Balão. E meu amigo, grande Daniel, no bairro Arias. Alô, Daniel, um abraço. E a Joana, da Fazenda Prata, também, na escuta do nosso programa. Vamos trazer o Henrique e Juliano? Esse menino canta demais, hein? Chá de Casa Nova, né, meu filho? Isso é muito bom. Sai daí não, já já eu volto. Tem dia que é noite na vida de muita gente, viu? Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor eu continuar dormindo. E no lugar do café abri uma cerveja pra ver se eu acredito. Nessa foto da sala vazia, vocês dois sorrindo com a pilha de presente. Ele segurando a chave e você com uma plaquinha escrito um novo cantinho da gente. Pra quem não dividiu o teto antes do casamento, se explica agora, fiz até chá de casa nova, yeah. Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti. Mas esse sorriso aí eu nunca vi. No fundo eu tô feliz por você tá feliz. Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim. Sou parte da história de final feliz. O amor da sua vida é esse cara aí. E tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí. E tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí. Foto na sala vazia, vocês dois sorrindo com a pilha de presente. Ele segurando a chave e você com uma plaquinha escrito no cantinho da gente. Pra quem não dividiu o teto antes do casamento, se explica agora, fez até chá de casa nova, yeah. Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti. Mas esse sorriso aí eu nunca vi. No fundo eu tô feliz por você tá feliz. Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim. Sou parte da história de final feliz. O amor da sua vida é esse cara aí. E tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí. E tá doendo aqui. Da sua vida, esse cara aí. Sucesso, Henrique e Juliano, aqui na nossa programação. Gente, olha a hora certa. Agora são 12h53. Aqui tem um comunicado de um amigo aqui. Alice, eu gostaria que você anunciasse aí que vai ter um bingo, não é? É amanhã, não é isso? Amanhã, minha amiga, é às 8 horas da noite, na Santa Helena. É em prol da instalação da minha casa, caiu um raio e acabou danificando tudo que tinha em casa. Vai ter o paredão do meu amigo Cícero Style e o DJ Marcos amanhã na Santa Helena. Santa Helena fica aqui ao lado da BR, aqui nas proximidades de Amarante, entre Amarante e Regeneração, tá bom? Portanto, já que o programa também tem uma audiência muito grande aqui no município, né? Ela está pedindo aí que a gente divulgue aí, né, esse pedido de ajuda para que ela possa comprar a instalação da sua casa. Pessoal, vamos lá, a cartela vai custar R$10 e aí você pode ganhar uma panela de pressão, né? Tem meia caixa de cerveja, um frango assado, uma coxa de cama, né? E outras coisas lá que ela vai sortear para vocês, tá? E aí, amanhã, não é isso, minha amiga? Na Santa Helena. Vamos ajudar essa jovem que está precisando muito, tá? Lá na Santa Helena. Tá, minha amiga? O pessoal vai comparecer com certeza e vai ajudar você aí na Santa Helena. Um abraço e que Deus te abençoe, tá bom? Agora são exatamente 12h55. Vamos trazer Galego Boiador aqui atendendo meu amigo Santiago lá na Ponta da Serra, município de São Francisco do Maranhão. Ele pediu Galego Boiador, Cantorias e Vaquejadas. Os prazeres de um vaqueiro é quando é bem empregado em uma fazenda boa, ganhando bom ordenado. Ele trabalha contente, satisfeito e sorridente, zela a fazenda e o gado. Um vaqueiro preparado que estima a profissão, acorda cedo do dia, tira leite e faz ração, zela bem de sua tenda, faz de tudo na fazenda pra dar gosto a seu patrão. Ei, o vaqueiro do gibão, trabalhador e pacato, veste seu terno de couro, gibão, chapéu e sapato, toma café com cuscuz e confiando em Jesus, vai pegar o boi no mato. Ei, mesmo ganhando barato, na luta ele permanece, pega laça, capa, ferra, faz tudo quanto aparece. Por ser ele responsável, mas tem patrão miserável que de nada reconhece. Cantorias e Vaquejadas. Quando uma reis adoece, bezerro, vaca, leiteira, o vaqueiro dá pereiro, quebra faca ou arueira, catingueiro e marmeleiro, salsa do rio ou pereiro, e não gasta da algibeira. Ei, sela, espora e cortadeira, perneira, luva e gibão, calça de couro, peiteira, chicote, manta, bridão, guarda-peito e tabaqueiro, são coisas que um vaqueiro precisa na profissão. Ei, um cavalo de morão, bom de campo ou galopeiro, rastejador nos cerrados, tigre de boi marroeiro, um cachorro bom de gado, correndo pelo cerrado, são prazeres de um vaqueiro. Eita, poeta velho respeitado, Galego Aboiador aqui no Cantorias e Vaquejadas. Alô, compadre Jordão. Vou deixar aí com vocês Lucas Evangelista. E eu volto amanhã no programa especial de sábado. A todos, uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. Tchau. Recebi pelo correio carta de um hospital. dizendo ser de um cliente que passava muito mal, o qual eu já tinha lido o seu nome em um jornal. Dizia: caro poeta, só você que tem memória pode transformar em verso minha fracassada história. Meu destino veio traçado com a minha formação. O ventre que me gerou foi vítima de traição. Sou maldito desde o dia da minha concepção. Passei por cima da pila, fui gerado em desconforto. Minha mãe tomou remédio pra ver se eu nascia morto. Vim ao mundo por acaso e não conheci os meus pais. Fui jogado em um cerrado em pedaços de jornais. A polícia achou-me quando procurava marginais. Alguém de mim tomou conta, me fazendo uma esmola. Me criaram como filho e me botaram na escola. Não quis saber de trabalho, estudar não dei valor. Sempre desobedecendo ao meu superior. Batia nos meus colegas, xingava o meu professor. Peguei o vício da droga junto com a corriola. Já fumei erva maldita mesmo dentro da escola. Fui expulso do colégio por traficantes ilegais. Desonrei uma menor e fugi da casa dos pais. E parti para a pesada num grupo de marginais. Não conto tudo a miúdo porque meu tempo não dá. Não quis nada com o trabalho, meu negócio era roubar. Na vida de assaltante todos temiam a mim. Fui terror da noite escura e fiz tudo que foi ruim. Um germe assim como eu só presta levando fim. Sempre fugindo de cerco e matando de emboscada. Seduzi muitas donzelas, fiz assalto à mão armada. Naquele mesmo lugar, aonde eu fui encontrado pela ronda da polícia há muito tempo passado. Me escondendo de um assalto, por ela eu fui baleado. A bala entrou no meu peito e me feriu no coração. Já fizeram muito esforço, mas não tenho salvação. ZYI 903, 1460 kHz, Rádio Cultura M. Estúdio localizado na Avenida João Ribeiro de Carvalho, número 99, Centro de Amarante, Piauí. CEP 64400/000. Telefones 86 99589-6515 e 3292-1129. E-mail radioculturadeamarantepi@hotmail.com. Transmissores no bairro Areias, com 1000 watts de potência. Rádio Cultura, a nossa rádio. Rádio Cultura de Amarante apresenta mais um campeão de audiência com a qualidade da sua rádio. Cultura AM, 1460 kHz. Continue ligados. Aqui só toca sucessos. O homem do campo, a senhora dona de casa, faça ouvir agora um programa alegre, descontraído, com músicas, cartas, avisos, entrevistas, romarias, conselhos, vaquejada, agendas de eventos, aniversariante do dia e muito mais. Você só ouve aqui no programa do Povão, Correio do Interior, Correio do Interior, aqui na sua Rádio Cultura M. Você que fala muito, tem vontade de ser eu. Falar de mim é fácil, mas aqui eu sou mais eu. Eu sou prego batido, osso duro de roer. Não ligo pra fofoca, Deus me livre de você. Segure a sua língua, pra você não morder ela. Quem tem a língua grande, vai cair em cima dela. No time que eu jogo, a bola só vem pra mim. Eu não tenho culpa de ter nascido assim. Pode falar de mim, pode fazer fofoca. Quem fala tem inveja, Deus me livre de você. Pode falar de mim, eu não tenho que temer. Eu sou prego batido, osso duro de roer. Pode falar de mim, pode fazer fofoca. Às 13 horas e 5 minutos, iniciamos a partir de agora o seu programa Correio do Interior. O seu programa de sexta-feira, é isso mesmo, sexta-feira chegou. Hoje, 2 de junho de 2023, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez com você, a nossa equipe. Raquel na central de transmissão, direção de engenharia técnica Daniel Gomes, direção geral Plínio Carlos, direção de jornalismo Osiris Sobrinho. E aqui juntos ficaremos até as 14 horas e 30 minutos, sua amiga Artemisa Duarte. Você é o nosso convidado a estar participando da nossa programação pelos nossos telefones 3292-1129. O 995896515. Solicite o seu sucesso, estarei aqui prontinha para te atender nesta programação que a partir de agora está no ar para você, Correio do Interior. Oi gente, tudo bem? Eu preciso falar do Zé para você. Conheço um vendedor de cocada muito pobre, o José, que mora numa favela e com a sua bicicleta percorre a cidade toda, no frio, no calor, na chuva ou no sol, o Zé tá lá, vendendo seus doces. É constrangedor ser abordado pelo Zé. Sabe por quê? Porque o Zé é feliz. Ele é pobre, é velho, só tem dois dentes na boca, mas tem um dos sorrisos mais apaixonantes que eu já vi na minha vida. O Zé te ensina ali, vendendo cocada, que ser feliz é uma decisão. É uma condição da alma que independe de fatores externos. O Zé não é rico, ao contrário, é extremamente pobre. Ele não é bonito, não é famoso e, a um olhar desatento, o Zé não tem sucesso. O Zé é alguém que a maioria das pessoas não atravessaria a rua para cumprimentar, mas é alguém que sobreviver tem muito a ensinar. Mesmo que não deixe herança, o Zé deixará um legado. Herança é aquilo que eu deixo para as pessoas. Legado é o que eu deixo nas pessoas. O Zé não tem motivos aparentes para ser feliz. Mas como bem disse Carlos Drummond de Andrade, ser feliz sem motivo é a forma mais autêntica de felicidade. Por que é que a gente tem a mania de acreditar que vida boa é a da novela, do filme? E a nossa vida simples, comum, é chata. Afinal, ninguém quer ser o Zé. Nós vivemos dias em que é preciso ostentar, é preciso ter, aparecer, exibir. O Zé não está preocupado em atender à expectativa dos outros. O Zé não vive para agradar ninguém. Ele vive de maneira simples, porque se é verdade que a felicidade mora no simples, é possível ser feliz na casa de madeira, de bicicleta velha, de ônibus lotado, ralando das 8 às 18 e ganhando pouco, estudando até sei lá que horas, porque mesmo isso tudo sendo tudo muito simples, é possível ser feliz agora. Pare de achar que você só vai se realizar com coisas grandes, com histórias mirabolantes. Deus é simples. Deus escolhe a terra em vez do céu. Deus abriu mão do sucesso para vencer o mundo. Aliás, Ele abre mão do mundo inteiro só para ganhar você. Abacuque entendeu isso, que ter não era ser. E disse em sua profecia, ainda que a figueira não floresça e não haja mais fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos já não produzam mais o seu mantimento, disse ele, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que o Zé não tenha nada, o Zé tem Deus. E não tem só na missa, no culto ou na igreja. O Zé tem Deus na saúde e na doença, na festa e na desavença, quando está vazia a mesa, na alegria ou na tristeza. E isso basta. É como deveria ser. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a algo extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a algo extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Meu Deus. Ouvimos uma linda linda sequência musical, acompanhada também de uma reflexão, o Zé, aqui na programação do seu Correio do Interior, nesta tarde maravilhosa e super especial, às 13 horas 14 minutos. Um abraço, meu amigo Clodoaldo Bezerra, o Lili, na Teresina Motores, dando total assistência técnica em motores elétricos, bombas, geradores de energia elétrica, motores de forrageira, máquinas industriais. Teresina Motores fica localizada na Avenida Industrial Gil Martins, número 1430, bairro Tabuleira, Teresina, Piauí. Telefone 86-385-3259, 999-279565 ou 999-240004. Organização Clodoaldo Bezerra. Ligue, com certeza tem a melhor assistência técnica em seu motor elétrico com o nosso amigo Clodoaldo Bezerra, na Teresina Motores, em Teresina, Piauí. Fazer fofoca, quem fala tem inveja, Deus me livre de você. Boa tarde, nosso amigo Raimundinho, no Mercadinho Bom Preço, na comunidade Pé da Serra, ouvindo a nossa programação. Ele está lá com preços baixos e com produtos de qualidade em gêneros alimentícios. Temos refrigerante, uma variedade de produto para você estar economizando de verdade, além de um ótimo atendimento. Procure o nosso amigo, Raimundinho, ali no seu Mercadinho Bom Preço, na comunidade Pé da Serra, e confira que nós estamos anunciando. Boa tarde, meu amigo Prechedes, em São Francisco do Maranhão, ouvindo a programação do Correio do Interior. Ele pediu e vai ouvir um lindo sucesso com Pablo. Pablo vai chegar e vai cantar essa linda canção pro meu querido amigo Prechedes. Segue também pro meu querido amigo Raimundo, Francisquinha e também a Ana, que nos ouve ali em São Francisco do Maranhão. Vamos ouvir o lindo sucesso com Pablo, Conselho. Boa tarde. Acinto News.net. Tô tão arrependido, eu guardei esse amor por toda a vida. E ela não liga, não manda mensagem nem sinaliza. Pensa que é obra de arte, a Mona Lisa. Eu interditei o meu mundo, e se pra muita gente daqui cê não passa, e o destino foi cruel e fez trapaças. Conselho lido, não espere alguém por toda a vida. Não espere alguém por toda a vida. Eu esperei e saí arranhado, ferido. Conselho lido, não espere alguém por toda a vida. Não espere alguém por toda a vida. Eu esperei e saí arranhado, ferido. Eu guardei esse amor por toda a vida. E ela não liga, não manda mensagem nem sinaliza. Pensa que é obra de arte, a Mona Lisa. Eu interditei o meu mundo, disse pra muita gente daqui cê não passa, e o destino foi cruel e fez trapaças. Conselho lido, não espere alguém por toda a vida. Não espere alguém por toda a vida. Eu esperei e saí arranhado, ferido.